Amanheceu aqui na capital, aqui brilha o sol do Equador. Bem-vindo à terra do 40 graus, aqui pega fogo, faz muito calor. Terra de gente humilde e guerreira, vivendo às margens da sociedade, pedindo e implorando por paz e justiça, respeito, trabalho e dignidade. Queremos políticas de segurança, políticas aqui de saneamento, não corte de verba na educação, que só favorece o emburrecimento. Eu quero entrar na faculdade, não pelo sistema de cota racista. Eu quero entrar pela capacidade, eu quero meu nome no topo da lista. O que for meu agora eu vou buscar, convoco você pra fazer a mudança. Já passou da hora da gente lutar, servir de exemplo pras nossas crianças. Não sei da sua luta, não sei da sua causa, mas uma coisa eu vou te dizer: procure se armar de informação, porque isso ninguém vai tirar de você. O inimigo tá aí fazendo de tudo pra manter a gente sem educação. Eles têm medo do povo informado, tudo consciente com livro na mão. Eles me querem como escravos, acorrentado no sistema deles, porque no Brasil a ordem progresso é ordem pra nós e progresso pra eles. Tá perigoso pra sair de casa, bala rola solto. Tomar cuidado com os moleque nas esquinas, mal educado com cano na mão, as ideias loucas. Pois aqui é diferente as disciplinas, campo minado não é novidade, pois a maldade já reina há muito tempo. Muitos não chega nem a maioridade, quer ser patrão e a vida voa com o vento. E só lamento pras famílias que ficam nesse campo minado que é bem cruel, onde o panfleto com a palavra é miragem e o dinheiro não é visto como papel. Não vou falar de alegria se você só planta ódio, não vou falar de amigo se você só quer o pódio. Se o futuro é condenado e o presente já tá óbvio, óbvio. Se não bebeu do veneno não vai entender do que eu falo. Dê mais valor à sua vida, não jogue ela no ralo. Mundo do crime é ilusão, então não entre de embalo. Muitos desacreditaram, nem sequer escutaram. Veja bem onde pisa, tudo é campo minado. Aí Nando, faz um tempo eu tô cansado. Cê acha certo viver num campo minado? Eu só queria paz, mas guerra não traz. Isso tudo faz com que eu me sinta preso dentro de Alcatraz. E no futuro não sei se vai compensar. Não, não. E na verdade eu tô tentando sem ter tempo. A vida bate pra você se levantar e também pra se lembrar onde você tá vivendo. Onde tudo é muito louco, onde o amor às vezes nem sequer ama, onde o assalto filmado não te traz fama, onde o crime é só a morte. A gente vive num campo minado, aqui parece a faixa de Gaza. Os meus problemas eu deixo é na rua, o que é de ruim eu não levo pra casa. Aqui pros moleque tem o futebol, vivem lutando sem um professor, sem equipamento, jogando descalço. Por isso daqui não sai um jogador. No silêncio da noite escuto o latido, os que são da noite trampar na madruga, vendendo o que leva à destruição, que te faz dormir dentro da sepultura. Almas feridas vivem aqui de boas intenções, o inferno tá cheio, que aperta sua mão, atira pelas costas os mesmos problemas, tudo por dinheiro. A gente quer paz, a gente quer mudança, quer viver outra situação. A gente quer ter segurança na rua e não os PM espancando os irmãos. Eu quero os moleque estudando pra um dia poder entrar em uma faculdade, servir de exemplo pros outros moleque que eles também têm a capacidade. Criança esperança nunca vi aqui, ninguém vem fazer ajuda humanitária. Só o magnata que junta os mano, fazendo hip hop aqui na quebrada. Chama os mano e as mina do grafite, que hoje nós vamos é pintar tudo, juntar nossas armas, parte pra guerra, fazendo protesto, pintando os muros.